ver como é que a gente vai abrir essa porcaria. Não vamos plagiar ou vamos plagiar alguma entrada? Ah, eu sou terrível com isso. Não presto, não presto pra fazer entrada. Eu já tentei fazer um podcast uma vez e. É, não. Não conte comigo pra isso. Entradas, não sou bom com entradas. Estamos começando mais um Esse Não É Um Podcast. Esse não é um podcast ainda. E vamos ver se a gente vai se dar bem nesse episódio piloto. Eu sou o Alex Tavares e estou aqui com o meu amigo Tennyson Jr. Yeah! Animado com o tema de hoje, Tennyson? Tô super. Vamos falar sobre... Bem, vamos falar de algo que a gente sempre gostou e a gente sempre acompanhou desde a nossa infância. Ou espero que seja da infância de vocês também, ouvintes. Que são os filmes da Disney. Yeah! Uhul! Várias crianças gritando no fundo. É! Se bem que as crianças de hoje, acho que nunca vão saber como era a magia da Disney de ver... Como os lançamentos de agora da Disney. Não a magia da Disney dos velhos tempos, né? A gente tá muito velho pra ficar falando, ai, no meu tempo era melhor. Isso é muito frase Olha, de velho. Eu tenho me sentido muito velho ultimamente. Ah, mas eu sou mais velho que você, mas isso não vem ao caso. Enfim. Quantos anos você tem? Eu tenho 23, e você? Ah, 21. Menino, você é mais velho que eu mesmo. Ah, eu pensava que você tinha uns 18. Não. Ou pior... Só carinha. Só carinha. Ah, que bonitinho. Então, porque quem tá lançando filmes com magia, que seria magia Disney, seria uma Pixar. Mas a Pixar a gente vai falar em um outro momento. Mas agora vamos falar apenas Disney mesmo. As animações, não vamos falar dos... filmes live action como Piratas do Caribe ou Tomorrowland, aquele filme que é tão bem sucedido, só que não. Não, a gente vai falar da Disney raiz. Raiz, aquela Disney que foi fundada pelo seu Walt Disney lá nos anos de 1900 e Guaraná com rolha. Então, prontos, vamos falar sobre os filmes lançados de ordem cronológica, do mais antigo pro mais novo. O primeiro filme que a gente vai falar, de 1937, é o Branca de Neve e os Sete Anões. Achei que fosse Branca de Neve e o Caçador. Ah, eu vi esse filme no cinema, mas não vale tanto a pena. E olha que eu gostei um pouquinho. Sabe o que vai lançar? Como é que é? O Caçador e a Rainha de Gelo? Eu vi o trailer, não é que eu me interessei? Eu nem me interessei por Branca de Neve e o Caçador. Como tem a mesma atriz da Rainha Malvada, acho que dá pra valer a pena. Mas vamos falar sobre Branca de Neve e os Sete Anões, que é um marco na história do cinema mesmo, não só da história da Disney, mas também do cinema, porque foi um filme super elogiado, teve uma boa bilheteria pra época e ganhou o Walt Disney, sempre vou chamar ele de Walt Disney, ganhou na época um Oscar honorário com esse filme. E esse filme, de forma homenageosa, olha, eu inventando palavras, que bonito, fez como homenagem uma estátua normal e 7 mini estátuas. Nossa, eu não sabia disso. É, ganhou, foi homenageado dessa forma, ganhando uma estátua normal e 7 mini estátuas, com uma representando a Branca de Neve e os anões. E o que você acha sobre esse filme, Tennyson? Olha, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo esta porra. Mas vamos ver, do que eu me lembro. Antes de mais nada, é inegável mesmo toda a qualidade, tudo que ele trouxe pra gente. Agora, o filme em si é complicado falar, principalmente em tempos de feminismo e etc. e de refilmagens, né? Falar sobre Branca de Neve e Sete Anões, o clássico. Ah, não nego. Esse filme, se for exibido atualmente, vai ser muito criticado. Eu já não tinha gostado na época que era criança. Fui rever, acho que já faz uns 2 anos que eu revi Branca de Neve e Sete Anões, a animação. Não deu pra gostar, nem relevando pra época. Acho que quando criança eu nem gostei muito, porque, sei lá, tipo, como filme mesmo, ele não é tão interessante, né? Porque não é uma história, se você ver, a história ela não tem muita ação, não tem muito movimento, sabe, pra pegar e cativar uma criança. Acho que naquela época realmente cativou porque era, enfim, foi a primeira coisa colorida que se teve, né? Aquelas cores, aquele negócio vivo, fantástico. Mas já na década de 90 e tal, quando eu fui ver, acho que pra mim mesmo já não tinha tanto apelo, porque os desenhos que se passavam na TV, além de serem mais coloridos e mais animados e tal, e mais engraçados e terem mais ação, sabe? Tipo, tudo isso fazia com que Branca de Neve não tivesse mais o mesmo apelo. Ah, também concordo. Porque dá pra resumir a história da animação em 4 frases. Que era da Rainha Malvada, que tava com inveja da Branca de Neve, tentou matá-la e ela fugiu, foi encontrou com 7 anões. E aí o resto todo mundo já sabe. Não vou dar spoiler de uma história que todo mundo já está careca de saber. Mas é, a Branca de Neve morre, né? Ah, quem dera. Mas ela, entre aspas, morre, mas abafa o caso. Em resumo, Branca de Neve e os 7 Anões é uma animação que hoje ela está bem datada. Mas aqui dá pra ver que na época que o início da magia Disney, que dava pra ver que dava pra ser alguma coisa realmente boa daquele estúdio. E vamos agora para a segunda animação, que é Pinóquio. Quando há fé no coração, tudo podes alcançar. Aí já é algo que realmente eu gostei. Minha mãe achava que esse filme tinha umas 300 horas de duração, de tão lento que era. Não, pra mim não achava ele lento, eu achava ele, como pode dizer, tinha muita coisa acontecendo. É tanta história que eu nem sei contar direito. Eu só lembro da parte dos meninos que viravam burros. Aquilo lá me marcou bastante. Que realmente tem a parte do, além do início da criação do Pinóquio, o encontro com a Fada Azul, ele se tornando menino, o negócio lá do circo, ele se tornando burros, o negócio da baleia, é muita coisa acontecendo. Ah, tem uma coisa que esqueci também de falar de Branca de Neve, que foram as partes das músicas da Disney, da Branca de Neve. Ah, sim! Da Branca de Neve. Ok, tem a Branca de Neve cantando uma música que dá um sono tremendo, e depois vem os anões com eu vou pra casa, agora eu vou, que é uma música... Pararatimbum, pararatimbum. Eu prefiro muito mais o eu vou sentar, agora eu vou. Eu vou sentar, agora eu vou. Pararatimbum, pararatimbum, eu vou. Lembra dessa? Foi o quê? Acho que não. Não sou muito letrado. Eu também não, mas eu lembro disso, dos funk. E do Pinóquio, da parte das músicas, tem uma música bem marcante, que é a música que do comecinho do filme, que é quando o Grilo Falante está apresentando a história, que é a música tema da Disney. A música tema que toda vez que aparece algum filme da Disney, o que toca no fundo, os acordes, é a música que é tocada em Pinóquio. Por isso que esse daí também é pra mostrar que Pinóquio é um filme marcante. É um dos filmes mais importantes da Disney só por causa disso. Só pelo fato da música deles ainda aparecer até hoje em qualquer outro filme. E eu gosto bastante da Disney, não, é do Pinóquio. Eu gosto do Pinóquio, os coadjuvantes, que é o Grilo, Fígaro e Cleo, o Gepeto. Eu não gosto dos vilões, porque eles são muito avulsos. Fígaro e Cleo? É o gatinho e o peixe que tá lá. São do Pinóquio? É, de Pinóquio. Gente, minha cabeça explodiu agora. Nossa, você não lembra? Não lembrava. Eu podia jurar que era tipo coisa da Minnie. Porque eu tinha esse VHS quando eu era pequeno com alguns desenhos animados da Disney. Tipo Donald, Mickey, Minnie, etc. E tinha esse da Minnie com o Fígaro e a Cleo. E, enfim, eu sempre atrelei muito os dois a Minnie. Só que agora, sabendo que eles são do Pinóquio, é uma coisa a se estudar a longevidade desses dois. Ah, menino, eu também tinha essas fitas, olha que coincidência. Melhores fitas. Enfim, e voltando da parte da Disney, temos a terceira animação, que é Fantasia. Eu prefiro Fantasia, Desse daí, eu confio. Essa daí é daquelas primeiras que eu falo, não vi. E de Fantasia, eu só lembro do Mickey Mágico. Acho que a única coisa que eu vi de Fantasia foi as vassouras. Tipo, foi a cena do Mickey controlando as vassouras. É por causa que é um filme muito artístico. Só tem muita música clássica no meio. Não é para nosso gosto. Não, eu até gostava do que eu via quando eu era pequeno, porque eu sempre fui uma criança muito PNC. Ah! Né? Sim, desde criança. Ai, mas, sei lá, não sei porque, acho que eu nunca cheguei a ver ele inteiro. Nunca tive essa sorte. Ah, sim. Então, esse daí, realmente, a gente pode pular com gosto, porque a gente não viu isso. E o próximo é Dumbo. Esse daí é mais um daqueles que eu... Esse eu vi inteiro, bonitinho, mas... Porcaria, não lembro de nada disso daí. Eu só lembro do que era o elefante com orelhona gigante, se separou da mãe. Eu lembro que tinha uns ratos no meio e nada. Eu não lembro, mas coincidentemente, um dia desses eu ouvi um podcast comentando sobre Dumbo e disse que Dumbo, isso eu não lembrava, nem sabia da existência desse negócio, mas sim, ele acha que ele voa por causa de uma pena que ele fica segurando. Ele acha que ele consegue voar por causa da pena, quando na verdade por causa das orelhas dele. Ah, é verdade, tinha esquecido que ele voava por... Ele achava que voava por causa da pena que ele ficava segurando. Mas não era, ele voava por conta própria. E também isso me fez lembrar que Dumbo foi redublado aqui no Brasil umas 300 milhões de vezes também. Enquanto Branca de Neve continua com aquele áudio classicão. É, sempre dou um jeito de voltar pra Branca de Neve. Puta que pariu. Ah, mas provavelmente a gente vai voltar ainda mais um pouco. Provavelmente quando a gente chegar nas outras princesas. Ah, sim, porque Branca de Neve é a primeira princesa Disney das várias que temos. E o próximo animação é Bambi, o viadinho da Disney. É um desenho que consideravelmente eu falo com todas as palavras que eu odeio. E eu não sou um homofóbico. Isso a gente percebe. Todo mundo ficava falando, ah, eu chorei. Olha, spoiler, com a morte da mãe do Bambi e tal, eu fui rever esse filme, eu senti porra nenhuma com essa morte. Eu tava achando esse filme tão chato, mas tão chato que ele não parece que tem uma hora e pouquinho. Eu pensava que ele tinha 70 anos. É, na verdade ele tem uns... ele tem 70 anos. É, não. Isso não foi combinado. 75, pra ser mais específico. Eu lembro que o Bambi era desses filmes clássicos da Disney que eu mais via. Eu não sei porquê. Provavelmente significa. E eu não lembro se eu tinha essa porra em VHS. Provavelmente eu tinha em VHS pra ficar vendo sempre. E agora eu não lembro se eu gostava, se eu não gostava. Provavelmente eu gostava pra ficar vendo em looping. É, eu devia gostar. É isso que você significa. Enfim, é a prova definitiva. Disney me fez gay. Do Bambi, só pra terminar, de Bambi, o que eu lembro, além de ter muitas viadinhas, tem o Gambá gay, né? Ah, não, é o Gambá que é gay. Ah, não, tem tanta coisa gay, tem o Gambá gay, tem o coelho gay. Enfim, é um desenho meio gay que é... Eu não gosto. Eu não gostei. Meio? É, um pouquinho. Ah, não, eu, tipo assim, agora... Falando sério, eu não acho que é tão gay, é só que ele é muito, muito, muito infantil e bobo. Ele é muito infantil e bobo, tipo, é meloso e melodramático demais. Talvez por isso a relação com gay, mas só que ele é muito... Ele é, isso eu não nego, ele é dramático. Sei lá, me lembra... Tipo, chicletes de tutti-frutti. Porque eu odeio tutti-frutti de tão doce que é. Eu gosto, mas só que esse não vem ao caso. Enfim. É só uma analogia doida. É, eu não recomendo tanto do Bambi. Desses aí. Pra rever, até agora eu só indico pra rever Pinóquio mesmo. É o único que eu revi e eu curti. O próximo é o Alô Amigos. Que lembro de porra nenhuma e só sei que tem a primeira aparição do Zé Carioca. Só. Zé Carioca e tem o... No caso, o semelhante ao Zé Carioca mexicano também. Junto com o Donald. No Alô Amigos e nos não, Três Cavaleiros. Daí... Né? Ou no... Fazer Foi a Bahia, não é? É. Eu ia perguntar isso. E aí, você já foi à Bahia? Não, ainda não. Eu não fui... Não, nenhum canto do Nordeste, amiga. Eu nunca saí do estado de São Paulo, só saí uma vez, mas fui pra outro país, mas enfim, não quero falar essas coisas. Uma bicha estrangeira. Sim, já fui pra Argentina. Eu sou de outro país, eu sou de Roraima. Ah, não. Não, seria de outro país se você fosse do Acre, olha a xenofobia no ar. Ah, que absurdo. É, a sequência de animações que eu vou dizer aqui... Eu já digo com orgulho também que eu não assisti e não lembro de nada, que seria o Alô Amigos, Você Já Foi à Bahia, Música Maestro, Como é Bom Se Divertir, Tempo de Melodia e As Aventuras de Ichabod e o Senhor Sapo. Não sei de nada. O único que eu lembro de alguma coisa foi o Você Já Foi à Bahia, que eu acho que, se eu não estou enganado, deve ter a Carmen Miranda aí no meio. Tem, se me engano. É nesse que tem a Carmen Miranda. Agora, rapidão, voltando pro Ichabod e o Senhor Sapo, eu não sabia que a Disney tinha feito uma adaptação de... do Cavaleiro Sem Cabeça também. Não, e fez uma animação, e é uma animação que deve ser tão boa que ninguém se lembra quando falam sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ou lembram da série, ou lembram do filme do Tim Burton. E tá aí, Tim Burton é uma coisa que é interessante a gente falar algum outro tema na nossa vida. A gente já chega em Alice. É verdade, eu gosto dessa Alice. Aliás, eu gosto de várias versões de Alice no País das Maravilhas, por sinal. É, yeah. A gente já tá sabendo. E a próxima animação, que é o mais importante depois de Bambi, finalmente, é Cinderela. Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bum. Junte isso tudo e teremos então bibidi-bobidi-bum. Salagadula. Essa daí eu revi por conta do filme que foi lançado no ano passado, que a Disney refilmou esse filme em live action. E, meu Deus, é um filme que ofende um pouquinho algumas pessoas, porque ele... é aquele tipo de filme de mulher pra casar, mulher que só fica pensando em homem. Esse filme não é nada feminista. A Cinderela é uma mocinha bem sonsa, chora por tudo. Eu acho por isso que as irmãs as meias irmãs malvadas e a madrasta, até mesmo o Lúcifer, o gato delas, é muito... Melhor nome de gato. É, eu adoro esse nome também. Eles são muito mais interessantes que a Cinderela e os ratinhos que ficam cantando ali. Eu não gosto deles. Ah, sobre Cinderela não tem muito a falar não, principalmente porque eu também nem vi o live action nem do ano viu passado. Live action? É, não, a coisa que mais me interessa por Cinderela, na verdade, foi uma redublagem que fizeram no YouTube. Cinderela, sabe que não deve nos interromper? Mas isso chegou do bordel. Caralho, do bordel! Me dá essa faca, piranha! Me dá! Ah, eu sei que deve ser do Caio Locke. Não faço a mínima ideia de quem é, mas é uma coisa magnífica. A melhor redublagem que eu já vi na minha vida. Sabe, umas coisas muito loucas, só pornografia. Olha, assim, é uma coisa linda de se ver. Sim, e é uma redublagem que eu indico pra caramba. Aí, de Cinderela, realmente você não lembra de algumas coisas? Você não viu Para Sempre Cinderela, aquele filme da Drew Barrymore? Ai, não, pelo amor de Deus, não, eu nunca aguentei ver aquele Nossa, negócio. Nossa, eu acho passava... tão legal. Só o comercial que passava na Globo já me dava ânsia. Ai, eu achava tão ruim. Só pro comercial eu já achava Nem ruim. Nem Cinderela Baiana, que é tão bom. A Cinderela Baiana é outra coisa. Né, Cinderela Baiana é uma cultura, tipo, é um produto da cultura nacional, sabe, tem o que a mais, tem, né, a Carla Pérez, então só por causa disso, agora, não, Pra Sempre Cinderela, não, aliás, minto, eu lembro, eu tentei ver um pouco de Para Sempre Cinderela, mas era tão ruim. Mas, sério, eu adoro Cinderela Baiana, com toda a minha força, minha alma, coração, tudo. E eu ainda quero gravar algum momento. Sim, eu estou fazendo só promessas aqui. Não sei se algum dia isso vai serão cumpridos. Promises, promises. Ah. Enfim, Cinderela é a segunda princesa Disney que a gente está falando. E é dessas primeiras princesas, é a mais interessante das três primeiras princesas. Agora, a próxima animação é Alice no País das Maravilhas, o filme onde a Disney se embarca no mundo das drogas. Yay! E eu gosto desse filme. Cogumelos, ácidos, cocaína. Yay! É, cocaína, porque tem uma cena que parece que a Alice tá toda louca do pó. Drogas alucinógenas que a Alice come e ela se sente grandona, outra que ela se sente uma anã. Gente. Aham. Uhum. Ah não, cogumelos eu viajei. Cogumelos eu misturei com Mario, não tem cogumelo na Alice, não. Tem? Né? Enfim, tem, mas. Tem com ela também? Foi por conta do. Tô sabendo muito bem das coisas. Foi por conta de Alice no País das Maravilhas que foram surgir os cogumelos do Mario. Ah, menino! Ah, menino! Ok, muitas... E eu... Minha cabeça está explodindo várias vezes neste podcast. Ótimo! E assisti várias versões sobre Alice no País das Maravilhas. Eu já li o livro, o original do Lewis Carroll. Eu já... Lewis Carroll? Eu ainda vou ler a continuação, que é Alice no Traverso Espírito. Já chegou Alice Madness Returns. Eu gosto do filme do Tim Burton. Eu gosto, como não é segredo pra quem me acompanha no Facebook, eu gosto também daquela série horrível de Once Upon a Time in Wonderland. Ela é mal feita, mas eu gosto daquela merda. É aquele negócio, né? Você pode ter mau gosto, a gente deixa. Ah, sim. vocês vão ver com o tempo que eu tenho um gosto um pouquinho duvidoso, mas é que eu sei muito bem falar que o negócio é ruim pra caceta. É aquele negócio, né? Você saber que o que você gosta é ruim, tudo bem, você não pode falar que é bom. Então, sobre a Alice, no geral, a coisa que eu mais gosto, tudo relacionado a Alice, é um jogo chamado Alice Madness Returns. É, também não é, tipo, o jogo e tal, mas é um jogo de gênero hack and slash. Uhum. Tipo, basicamente pra você sair apertando o botão pra matar monstro. E é muito bom, a arte do jogo é maravilhosa. Pega muito da doideira de Alice no País das Maravilhas mesmo. É bem legal. E também, falando de Alice no País das Maravilhas e Once Upon a Time in Wonderland, uma série melhor que Once Upon a Time in Wonderland, que representa... a Alice, é uma minissérie que teve, não lembro se foi 2 ou 4 episódios. Você chegou a ver já, não? Uma minissérie chamada Alice? Eu lembro que teve. Eu só não lembro se eu assisti ou não, porque já faz algum tempinho, mas eu lembro que existe. É porque quando falou de minissérie, eu do nada eu me lembrei sobre as 1000 minisséries que existem sobre Oz, mas não existe Oz na Disney, então abafa o caso. Abafa o caso. Então, é uma minissérie, vale muito ver pra quem não viu, tem que procurar. É... não lembro de que canal que era, mas é com uma Alice de cabelo preto, porque a Alice original do Lewis Carroll tinha cabelo preto, foi a Disney que fez ela ser loira. Que mais? E... é, só isso que eu lembro. Ah, eu lembro que tinha também um valete bem gostosinho. Era um valete? Acho que era um valete. Enfim, detalhes. Nesses detalhes, parabéns. Agora, a próxima... é o que marca mais, né? Claro. A próxima animação da Disney que vamos falar é Peter Pan. Eu vi o filme da Warner que saiu no ano passado, que seria o prequel de Peter Pan. E puta que pariu, que filme horrível! É tão ofensivo quanto, sei lá, 50 Tons de Cinzas. Eu comparo com 50 Tons de Cinzas e aquele Peter Pan, porque é o filme ruim. O de 2015, o dos anos 50 da Disney, é um filme ok, passável. Eu lembro pouca coisa. Eu acho que a animaçãozinha é legal. É, a animação é legalzinha, eu só lembro de pouca coisa. E foi de lá que surgiu a Tinkerbell. Odeio esse quando falam Tinkerbell, pra mim isso vai ser sempre Sininho. E tem alguns personagens que são tão marcantes que eu nem lembro direito como é a história, que é o Capitão Gancho, o Peter, a Wendy, os irmãos dela, etc. São o Tic Tac. Ah, o Crocodilo. Nossa. Sim. E o que você tem pra dizer sobre Peter Pan, Tennyson? Sobre Peter Pan não tenho muita coisa. Vamos passar logo pra Dummy Vagabundo, pra aquela cena maravilhosa dele se beijando com o macarrão, sim, que é uma coisa que eu quero fazer até hoje na minha vida. Não consegui, nunca. Nunca? Nunca. Infelizmente, já tentei. Foi vergonhoso. Me conta, como foi? Não lembro nem com o que foi, só lembro da vergonha. Ah, tadinho. Sobre Dumbo e o Vagabundo, esse realmente é um clássico que eu não sabia que era dos anos 50, pensava que era dos anos 80, boom, e continua ainda muito bom. É uma animação da... realmente, eu não sei direito como tentar resumir a história. Eu lembro que eu gostei pra caramba, e a cena do macarrão é um clássico dos filmes românticos, nem sobre animação, já é cinema mesmo aquilo, já tive, né? Outros patamares. É um filme muito bonitinho, eu gosto pra caramba, tenho bastante carinho, e realmente eu não sei mais o que dizer sobre Adam e o Vagabundo. Não tem mais o que dizer. Sim, que eu só posso dizer, revejam. Sim, só pela cena do macarrão já vale o filme inteiro. É a coisa mais marcante, realmente, é o que a gente mais lembra. Mas isso, aquela cena, ela, tipo, retrata tão bem, tipo, o romance, sabe, esse negócio. É uma coisa muito louca de se falar mesmo. Mas é muito, é tão, tão, tão, tão, tão lindo e carinhoso. Saudades. É um filme muito gracinho pra se ver. A próxima animação é a terceira princesa Disney, que é a Bela Adormecida. Que tem a única princesa que tem dois nomes. Tem a Aurora e tem a Rosa. Esse daí e também é? É porque quando... Ela é bipolar? Não, não é isso, é que ela se chama Aurora, mas só que quando ela estava com aquelas fadas drogadas, a Fauna, Flora e a Primavera, amo aquelas vagabundas, que elas se chamavam ela de Rosa. Oh, que ela era bonita como uma rosa. E de... Nossa, não acredito que deu branco de falar sobre Bela Adormecida, boom. Você dormiu? Não. Se bem que a animação da Bela Adormecida dava pra dormir, porque ela era realmente bem fraquinha. Ela é melhor do que Branca de Neve e Sete Anões, claro, mas não é lá aquelas coisas. E essa daí é mais um filme que a princesa não faz absolutamente nada. Nada. Mas te falar assim, apesar de A Bela Adormecida em si, o filme, ele não representa nada pra mim, mas ele fez uma parte importante da história da minha vida, porque eu já fui uma das fadas da Bela Adormecida numa peça do teatro que eu fiz. Qual fada você foi? Eu era fada velha. Fada velha fui, inclusive, chamada de Dercy Gonçalves. Adoro! Porque Sim. Tem a fauna, a flora e a primavera, pelo menos na animação da Disney e na versão live action, que foi centrada na Malévola. Que, inclusive, a versão live action é um zilhão de vezes mais legal. Sim. E não é lá aquelas coisas. Ou seja, já dá pra saber que a animação não é muito boa também. Um motivo pra falar por que a animação da Bela Adormecida não é lá aquelas coisas. A cena dos reis bêbados. Aquela cena é muito chata. É uma cena que dá vontade de socar as pernas por falar, puta merda, por que eu estou assistindo isso? É muito ruim. A animação vale a pena por conta das fadas malucas. Eu ainda continuo achando muito legal a cena delas fazendo bolo, fazendo vestido, todas atrapalhadas sem fazer magia. Aquilo é legal. E mais uma vez falando das músicas, dessa daí eu gosto da música tema da Bela Adormecida, que é uma valsa que dá sono, mas eu gosto. E o que você tinha pra falar sobre a Bela Adormecida? Não, não, era só aquilo mesmo. É tipo, a mesma coisa do filme, só mesmo as fadas drogadas que representam o sistema de cores, RGB. Eu não sei por que isso me veio à cabeça agora, mas sim. E é só isso. Porque eu provavelmente já dormiram também vendo o filme. Depois que passou a cena das fadas. É. E você prefere o vestido rosa ou o vestido azul? Isso é uma daquelas perguntas tipo das pílulas de Matrix? Não. Tá, então eu prefiro o azul. Rosa, azul, rosa, azul, rosa. Eu prefiro o azul também, não se preocupe. A letra Cruella, cruel, Cruella, cruel, é mais traiçoeira que uma cascavel. Oh. Em sua agora já vamos entrar nas animações dos anos 60 com 101 Dálmatas. Essa daí é mais um que eu falo. Assista o live action, pelo amor de Deus. É muito melhor que a animação. Com a maravilhosa da Glenn Close. Da animação, eu só gosto de uma cena, que é a do Roger falando, cantando Cruella Cruel. A melhor coisa de 101 Dálmatas, eu não lembro muito da animação pra falar, na verdade, mas tipo da animação original, mas é que rendeu um desenho animado da Disney, que era bem divertido. Ah, você passava no... você passava num sítio, não sei porquê, como que eles saíram da cidade pra ir num sítio, mas tinha três cachorrinhos principais. Era um, tipo, traduzindo isso pra estereótipo humano, né, tinha o cachorrinho valente, tinha o cachorrinho gordo e tinha a cadelinha. Tipo, a menina, o gordo e o corajoso. Mas enfim, era muito divertidinho, eu gostava de ver. Só que passou pouca coisa. Geralmente essas animações da Disney pra TV nunca rendiam muito. É, temos outras animações que também renderam. E eu lembro que acho que foi na Fazenda, porque no, pelo menos no final do live action, que é o que eu deixo como relevante, eles terminam com todos os dálmatas numa fazenda. Mas só isso. Que era um lugar que caberia todo o sentido. É, por causa que eles ficam pensando como é que eles vão botar todo aqueles monte de cachorros num lugar só. E ainda mais com o Roger e a Anitta indo ter um bebê. Mas por que que eles não venderam esse bando de cachorro? Tanto dinheiro que eles iam fazer, eles podiam fazer um canil pros cachorros. Tipo, sabe, uma casa específica pros cachorros, sei lá. Eles tinham com 15 filhotes. E eu lembro... Nossa, não adianta, sempre vou falar que eu lembro só do live action. É que eu só lembro só do live action. E aí, do live action, a Anitta ficava assim: não, Roger, não fique com eles, não fique com eles. E aí, eles, o Roger com dó, e ele sabendo que eles vão querer um lugar melhor, e um lugar maior para ficarem. Então, eles compraram a fazenda e aí eles juntaram todos os filhotes. Tanto que quando a polícia de Londres encontrou os filhotinhos, eles estavam pensando: ó, por que vocês não deixam no canil? Eles não quiseram. Eles adotaram todo mundo. Olha que coração bondoso. Sim. Agora me recorde, porque aparentemente você tem uma memória muito melhor do que a minha pra animação. É, de onde surgiram os 101 Dálmatas, exatamente? O título? É, não, tipo, a coitada dela pariu todo o 101 mesmo? Como é não, que foi? Que assim, a história tem a... Primeiro começa quando o Roger e a Anitta se conheceram bonitinho. Aí a Anitta tem lá a sua chefe, a doida da Cruella, a rainha. E aí ela tá. Os dálmatas deles, que é o Pong e a Perdita, tiveram uma ninhada de 15 filhotes. E aí a Cruella, sabendo disso, foi lá pra querer comprar os filhotes. Só que eles não falaram. Ela. Só que a Perdita não. A Perdita não, a Anitta. Não sabia que era... iria comprar pra fazer casaco de pele de filhotes. E aí ela, a Cruella, sabe, quando descobriu que a Anitta não ia vender os filhotes, chamou o Gasper e o Horácio pra levarem os filhotes, roubaram. E aí eles roubaram mais outros filhotes e com 99 filhotes de dálmatas ela iria... finalmente por seu plano diabólico de fazer um casaco de peles. Por isso que tem isso. E são 101 dálmatas, porque tem o Pongo, a Perdita e os 99 filhotes sequestrados pra fazer o casaco. Por isso. Tá, agora faz sentido. No geral, 101 dálmatas. Assista o filme da década de 90 com a Glenn Close, é bem divertido. E vale até um pouquinho da indicação da continuação, que é o 102 dálmatas, que tem a Albina, que é um filme bacaninha. Só digo isso, bacaninha, porque é divertido ver a Cruella toda bondosa, cuidando de animais, sendo toda recuperada. Agora vamos passar para a próxima animação da Disney, que era A Espada Era Lei, que é sobre a história do rei Arthur, criança, Merlin... É, falando palavras soltas, porque realmente eu não lembro de porra nenhuma. Eu também não lembro de nada. Eu só lembro que o Merlin desse filme era um sarro, ele era bem loucão. A única coisa que eu lembro. Nossa, acho que por conta dessa animação que eu nunca fui atrás de nada que, a respeito de da coisa da do rei Merlin. É, cavaleiro. Do rei Arthur. É, tô com a série Merlin na cabeça. Que também você viu vale... a série, não? Não, mas me indicaram pra caramba pra assistir a série por causa da Morgana. Mas esse daí, sobre a Espada Era Lei, vamos a dar a dica de ver só a série, que é Merlin, ou os livros da As Brumas de Avalon. Então, é uma dica boa também é ver a... qual que é o nome daquele filme do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Sim, o filme do Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado vale a pena mesmo. Esse daí eu lembro da cena dos cavaleiros que diziam ni. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. O próximo é o Mowgli, o Menino Lobo, que daqui a alguns meses vai sair o filme live action. Você está ansioso? É, não. Também não, porque eu achei o trailer bem mais ou menos e eu acho a animação bem chatinha. Eu nem me dispus a ver o trailer. Eu gosto da animação, eu achava ela divertida. Não lembro de nada da história, pra variar, mas eu lembro que eu achava ela divertida, eu gostava, mas não ia animar nada pra ver live action. A única curiosidade interessante sobre Mowgli, o Menino Lobo, que eu digo, é que foi a última animação que foi produzida pelo seu Walt Disney quando ele estava vivo, porque ele morreu durante a produção desse filme. Sério? Sim, eu acho que eu sabia disso, mas esqueci também. Sim. Ele morreu quando tava na produção de Mogli, o Menino Lobo. E desse daí, todo mundo lembra da cena do Somente o Necessário, que eu acho essa música bem chatinha, particularmente. Eu acho que depois da Bela Adormecida, começou a era... A era mais... negra da Disney, por assim dizer. Sim. Porque os filmes eles estavam ficando bem mais fracos e tal. Tanto que Mowgli foi um dos últimos assim de mais renome, justamente porque deve ter sido o último a ter sido produzido pelo Walt Disney. Sim, tanto que as próximas animações, até quando a gente falar sobre a Pequena Sereia, vão ser, assim, são animações que eu assisti, mas não são impactantes, não são tão, tão interessantes assim. E também perceber que são todos filmes sobre que são animais, praticamente. Animais, coisas, e tem Robin Hood, mas tipo, são todos mais fracos, realmente. Aristogatas, que veio logo depois de Mowgli, ele é um dos... Assim, eu não lembro de nada, mas Aristogatas eu lembro que é divertido, ou ouvia falar alguma coisa legal dele, mas eu não lembro de nada, absolutamente. O que você ia falar de Robin Hood? Que em Portugal se chama Robin dos Bosques. Que maravilha, hein? Reclamo dos nomes em português do Brasil, parabéns. O que eu ia falar sobre... do Robin Hood é que ele não é com pessoas, não. Ele é com animais mesmo. Ah, o Robin Hood é uma raposa. Pior, é uma raposa, gente. Agora que eu lembrei. Eu era uma raposa. Eu acho que eu tava lembrando de outra animação com o Robin Hood. Acho que alguma coisa da Warner. Ah, enfim. Movendo. Sobre a próxima animação que você já tinha mencionado, Aristogatas, eu lembro bem vagamente da história, mas é porque eu tinha assistido um trailer, que era... tinha a duquesa e os seus gatos, e aí... acho que ela morreu e deixou a herança para os gatos, e aí eles estavam... um homem malvado tentou matar eles, e aí tem um gato de rua que tenta ajudar eles. Dessa animação, eu lembro de duas coisas, que era a música Todo Mundo Quer a Vida que um Gato Tem, que eu acho divertida, mas ela não é uma música tão interessante. E a Marie. Mas aqui, a Marie é um troço que me incomodou durante alguns anos, por causa que só tinha caderno da Disney com a Marie, estojinho da Marie. Falei assim, gente, esse povo assistiu Aristogatas, por acaso? Vocês esqueceram que essa gata era chata pra caceta? É, só, acho que colocava ela só porque ela era bonitinha, tinha um lacinho na cabeça. Sim, ela é bonitinha, mas ela era chata. Mais alguma coisa sobre Aristogatas? Absolutamente nada na minha memória. Assim como também sobre Robin Hood, que no mesmo caso da espada era a lei, por conta dessa animação da Disney, do Robin Hood, eu detesto tudo que é relacionado a Robin Hood. De Robin Hood, não vi nem aquele filme do Russell Crowe que teve. Eu lembro que existia esse filme, mas nem vi. Eu só lembro que eu tive que tocar a música desse filme numa prova de teclado que eu fiz. Ah, mas que eu nunca música? Vi esse negócio. Ai, meu Deus, era ruim. Ai, tinha uma música tema do filme lá. Eu tá. Nem lembro o que era. É tão boa que eu nem lembro também. Não se preocupe. Pois é. Não, era horrível, era chata. A próxima animação era As Aventuras do Ursinho Pooh. Que, né, não lembro de nada, mas... se for sobre qualquer coisa relacionada ao Ursinho Pooh, eu já dou um joinha básico, porque eu gosto. Eu gosto de qualquer coisa sobre o Pooh. É fofo. A única coisa que eu lembro do Ursinho Pooh era de Mel. E do Tigrão, que não sei porquê, me lembra um pouco o Seu Madruga. É, porque eles têm a mesma personalidade. Sim, eu sei porque você associa ele com o Seu Madruga. Ele é bem... ia falar vida louca, nada a ver. Mas ele é bem... rabugento. Não, ele não é nada rabugento. Quem é rabugento é o coelho. O tigrão... ah, é. Não, tá certo. Eu tô confundindo o coelho com o que eu relacionava ele com o Seu Madruga, na verdade. Nossa, é porque o coelho é tão, sei lá... toda vez que eu penso no coelho, eu penso em alguém trabalhoso. Porque o tigrão eu associo mais com o Seu Madruga, porque ele é mais... Preguiçoso. Espírito divertido, parece mais despreocupado, não sei porquê. É, também. É, de repente os dois juntos. Talvez por isso tenha me confundido. Enfim. O próximo é Bernardo e Bianca, que lembro bem pouca coisa, só lembro assim. Eu só sei que são ratos. São ratos, tem a polêmica cena da menina nua na janela, que depois foi retirada. Ah, mas vamos combinar, né? Que filme da Disney não teve polêmica? É, teve, eu lembro que em Aristogata tinha alguma coisa também no storyboard, que tinha alguma coisa estranha também no fundo, sei lá. Sabe, umas coisas bem doidas. Acho que era uma pintura de mulheres nuas. Sei lá, tem que pesquisar pra ver. Sim, mas tem Aristogatas ou alguma coisa meio estranha. É, não lembro se tem 101 Dálmatas também. Tinha... E aí vai ter mais pra frente, né? Bom, quando a gente chega na Pequena Sereia, a gente volta nesse tema. Pois é. Sim, porque quando já chega na Pequena Sereia, que tudo começa a voltar a ficar legal. A próxima é O Cão e a Raposa. Que realmente... Eu gostava desse, ele era bem fraco, ele era bem underground, mas eu gostava, eu tinha a fita VHS dele, eu adorava ficar vendo. Essa era legal também, essa daí eu quero rever algum momento, porque parece ser uma história bem bacana, e das famosas cenas tristes da Disney, que tem a cena da velhinha abandonando a raposa e tal. Sim, é, tinha muita cena triste. É considerado uma das cenas mais tristes. Aquilo lá eu consegui me sentir bem mais tocado do que a cena do... Da morte da mãe da Bambi. Sim. Era bem doída mesmo. Eu não sei porque eu gostava de caveiras na gosto. Mas era bem triste. Ah, mas era... Esse daí é mais um do selo a gente recomenda rever. Mas a gente não lembra de nada, mesmo assim. Eu lembro que o cão, ele era amigo da raposa. O cão, se não me engano, ele era... É, o cão, ele era de um... Como é que é? O dono dele era um velho rabugento. Enquanto a raposa tinha sido adotada por uma senhora. Uma senhorinha, que eles eram vizinhos no meio do nada. Uma fazenda por aí. Uhum. E, enfim, isso quando eles eram filhotinhos, eles eram amigos e tal. Aí, num determinado momento, a raposa, ela... Não sei se foge, não sei o que acontece, não sei se a dona dela morre, não lembro o que acontece. Só sei que ela vai pra... Tipo, começa a viver a vida no meio do mato. Depois, a raposa e o cachorro, eles acabam se reencontrando. Só que nisso, o cachorro, ele já... Tipo, eles não se conhecem mais direito e tal. Eu lembro que o dono queria que o cachorro matasse a raposa, afinal de contas, ele era um cão de caça. E eu não lembro como se desenrola a história a partir daí, mas lembro que ela era bem tocante e eu acho que um dos dois acaba morrendo, eu não tenho certeza. Eu não posso falar muito sobre o Cão Raposo, porque era uma animação que eu não lembro muito, mas vale bem a pena. É uma animação que vale a pena rever. Um parênteses pro nome em Portugal, que era Papuça e Dentuça. Deve ser o nome dos personagens. Mas Jesus amado! É estranho, não... Que nome horrível! Vamos passar pra frente, porque senão eu vou ficar a noite inteira olhando pra esse negócio. Ai, tá. Que triste. O próximo animação é o Caldeirão Mágico, que tem a primeira princesa da Disney ignorada com sucesso. Tem uma princesa nesse filme? Sim, tem princesa. É um filme... Princesa da Disney que foi ignorada. Que é a princesa... Deixa eu ver o nome da princesa. Se chama Eilione. É tão underground que não consigo achar nem pra baixar. Nunca vi na minha vida. E tudo que é relacionado desse filme, eu... É muito underground. Por causa que fala assim que é uma das poucas animações que teve cenas cortadas. Que falam que foi... Que é meio violento e tal. E foi um fracasso de bilheteria. Só pelo cartaz mesmo não tem muita coisa de atrativo mesmo, não. Não, é uma animação dos anos 80 que não... Não chama atenção mesmo. Não é interessante. E eu tentei assistir a esse filme. Mas eu não consigo nem achar pra... Pra baixar, incrível. Até mesmo eu tentar achar esse filme é um parto. Gente, olha aqui a história rapidão. Na terra de Pridem, um chave-garoto chamado Taran é um guardador de porcos que sonha ser um grande guerreiro na pequena fazenda do mago Caer Dalben. Dalben descobre que seu inimigo é rei de chifres e está à procura de uma relíquia mística conhecida como Caldeirão Negro, com o intuito de criar um exército invencível de guerreiros mortos-vivos para dessa forma dominar o mundo. Não tinha muita coisa, mas sei lá, tipo, que atraísse o público nessa época, não. A próxima animação é As Peripécias do Ratinho Detetive, que não sei nada, não me recordo. Essa insistência da Disney com ratos acabou me dando muita preguiça de ver qualquer coisa relacionada com ratos. Aí depois Crônicas de Narnia veio e curou minha antipatia por ratos com o Rip Chip. Ah, sim. Que também era coisa da Disney que depois não é mais. É, depois ela perdeu os direitos de Narnia? Sim, foi pra Fox. Foi pra Fox. E isso daí é pra mostrar que como As Peripécias do Ratinho Detetive é um filme tão interessante que preferimos falar sobre Nárnia. Yeah. Ainda tem outro filme sobre rato depois, que é Oliver e Sua Turma, que se for o que eu tô achando... Não, Oliver e Sua Turma, que é o próximo que a gente ia falar, é sobre um gato. Sobre um gato, é um gato de rua. Ah, não, eu tô confundindo com outro Oliver, mas tem um Oliver rato também. Tô tentando só lembrar. Só que não é da Disney. Tô tentando lembrar. Oliver e sua turma era... Eu assisti pra caramba, eu tinha o VHS, que era a versão da Disney de tentar contar Oliver Twist, só que em vez de botar aquele coisa de início do século XX, botou nos dias de hoje em plena Nova York. É uma história... Gente, eu nunca vi isso. É uma história bem interessante, é bonitinha. Eu lembro do que tinha umas cenas bem interessantes no final, que é que o Oliver é sequestrado, só que não, depois ele é sequestrado de verdade. É uma animação que é interessante, mas não é algo que vai marcar a infância pra vocês. Só me marcou porque eu, quando era criança, eu tinha poucas fitas e a fita você de Oliver... Você ficava vendo ela over and over and over. É sim, por isso que eu lembro pra caramba. Por isso que eu lembro de, tipo, da Georgette, que é uma poodle toda fresca, do Tito, que é pra tentar imitar um latino, porque ele é um chihuahua. Mas é uma animação ok, Zona. Mas você sabe que é uma animação esquecível porque, tipo, ninguém nunca ouviu falar disso. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto uma imagem desse filme. Mas a próxima animação, você já ouviu falar? Sim, muitas vezes. E é, tipo, tá no meu ranking das minhas animações favoritas, que é a partir daí que o negócio fica bom mesmo. Em 89 temos A Pequena Sereia. A Pequena Sereia. Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de... Com coro. É, vamos tocar no fundo muitas músicas dessa daí. Porque essa daí essa a gente pode começar a enrolar pra caramba. Porque... Ah, cara, merece. Que animação boa. Eu adoro A Pequena Sereia, eu adoro a Ariel, mesmo ela sendo uma vagabunda, que ela só tem um objetivo, eu quero ter pernas, eu quero ir pra cima. Achei que você fosse falar que nem cama, mas eu quero dar. Não, quem quer dar é a Piranha Sereia, que é também uma redublagem que eu recomendo pra caramba pra assistirem. Pode procurar no YouTube sobre a Piranha Sereia, que é muito bom. Mas sobre a Pequena Sereia, que dizer, só sentir, eu adoro qualquer coisa relacionada. Ariel é a primeira princesa Disney que é realmente interessante, que faz as coisas acontecerem na história. Ela corre atrás de tudo. Ela tem personalidade, tipo, ela tem interesse em algo que a mova, né? Ela não é passiva, tipo, as outras princesas que tinham até então, elas só eram... Tipo, só era realmente a princesa na torre, tipo, a princesa em risco. O legal também do Pequena Sereia, além de toda a personalidade da Ariel, são também as músicas, que... Finalmente, as músicas da Disney voltam a ser... Não voltam a ser, elas passam a ser interessantes, animadas. As músicas, elas não fazem um filme, não apenas fazem um filme, né? O filme também é bom por si só, mas as músicas, elas são uma parte tão importante do filme que você não tem como ver o filme sem as músicas. Sim, e tem... Enquanto no outro eu só dava destacar uma música... Pequena Sereia, dá pra dar destaque a várias músicas. A música da Úrsula, a música Under the Sea, Under the Sea, Under the Sea, Under the Sea. Enfim, A música da Úrsula, que é uma música de vilão foda pra caralho. Muito foda, maravilhosa. Eu adoro Corações Infelizes, eu adoro a música da Ariel cantando com a sua vontade de querer ir pra superfície, que é uma música, uma baladinha bem bonitinha. A música do... Kiss the Girl? Kiss the Girl, uma música bem romântica. Nessa daí, a Pequena Sereia ganhou um Oscar, a música Aqui no Mar. Under the Sea, ganhou o Oscar de melhor música, né? É a melhor canção original e ganhou também o Globo de Ouro, porque Aqui no Mar é uma música muito divertida pra cantar. Só de pensar já tô começando a cantar na minha cabeça. E, nossa, e os personagens também são muito interessantes. Acho que aqui pela... Acho que tirando... Ah, não, porque tem a Bela Adormecida, que foi o primeiro príncipe que tem nome. Porque na Bela Adormecida tem o príncipe Felipe, aqui tem o príncipe Eric. E o Eric, pelo menos, é um príncipe que é bem, bem interessante. O primeiro príncipe interessante. Você achou? É o primeiro príncipe que, pelo menos, ele fala assim, eu quero ir atrás dela. Ah, não, o príncipe Felipe também é desses aí, que fala assim, eu quero ir atrás daquela avulsa que eu acabei de conhecer. É, mas só que o Eric, ele tem um motivo de ir atrás da Ariel, porque ela salvou ele daquele naufrágio do navio perto da casa dele, não sei como. Ah, pior. Realmente, ele tem um motivo pra tá à procura dela. Sim, e ele fica o tempo inteiro, a única coisa que ele sabe dela é a voz. Que foi justamente que a Ariel deu pra Úrsula. O preço que ela teve que pagar pra poder ter as pernas e andar em terra firme. Aí a vadia da Úrsula no fim do filme pega e se transforma em uma moça parecida com a Ariel. Da Vanessa. Com cabelo castanho. Vanessa, não lembrava o nome dela até hoje. Vadia, tem nome de vadia. Enfim, aí... Não fala isso, porque a minha irmã se chama Vanessa, hein? Que absurdo, desculpa, eu não sabia. Tá perdoado. Ah, sei lá, que Vanessa me lembra... Vanessa me lembra Vanessa Hudgens, que tem, sei lá. Ah, sim. E ela me lembra vadia, não sei porquê. Enfim, voltando. Aí ela pega e usa a voz que ela pegou da Ariel como pagamento... E pra fazer o príncipe se apaixonar por ela e eles casarem. E aí no casamento tem a fadística cena do padre com, dizem, o Pinto Duro. Aí aqui voltam a ter as polêmicas da Disney e tal. Além da rola do padre, também tem as torres do castelo submarino do Rei Tritão. Que diz que, tipo, tem gente que vê um pênis e tal, sei lá. Eu só vejo um pênis quando eu tô atacado. Possivelmente quem vê também deve estar atacado. Adoro. E também falando mais de outros personagens, eu gosto do Sebastião, do Linguado. Ah, são muito bons. Eu gosto deles. Eu não gosto tanto do Sabidão porque ele atrapalha mais que ajuda, mas só ajuda só no final mesmo. O Rei Tritão, que é o pai compreensível, só que não, porque só foi a descobrir que a filha tá apaixonada, ele... Ai, quem vai ser o Felizardo, rei do mar? E aí, quando descobre que é um humano, ele só faltou espancar a filha. É a única coisa que só faltava. A cena da destruição da coleção da Ariel é uma cena que me impactou bastante. Se bem que A Pequena Sereia tem três cenas que me impactaram foda. Que é a cena da destruição da coleção, a cena que a Úrsula transforma a Ariel em humana e a cena da Úrsula sendo empalada. Bum, olha spoiler. Bum, que eu só lembro da cena da transformação da Ariel. Aquela cena, eu lembro que eu corria pra cozinha porque eu tava chorando de medo. Olha a coisa da criança aqui. Nossa, que fofo. Ah, eu era muito criança. Enfim, vamos parar um pouquinho sobre A Pequena Sereia, porque senão a gente consegue gravar um podcast inteiro só falando desse filme. Sim, merece, inclusive, né? Claro, A Pequena Sereia é muito, muito, muito bom. Nessa mesma paz, de manhã todos se levantam, prontos pra dizer: Bonjour! Bonjour! Enquanto isso, a próxima animação, Bernardo e Bianca da Terra dos Cangurus, é uma animação tão boa que eu nem lembrava que existia. Eu nem sabia que existia. É porque já. É tão impactante o primeiro Bernardo e Bianca, ao ponto que tem uma continuação que deve ser tão impactante quanto. Gente, por que será que teve uma continuação, né? Porque o primeiro Bernardo e Bianca já não deu muito certo, gente. Deve ter dado certo em algum momento. Mas essa... Ou não, porque tem mais de 20 anos entre um e outro. Mais de 20 anos não, tem mais de 15 anos entre um e outro. É, acho que dessas animações, essa daí a gente ignora com força. Essa daí a gente bota pros anos 80, mesmo sendo de 1990. Porque a próxima animação, essa sim vale a pena, tá no meu coração. E de longe eu falo, é a minha animação favorita, que é A Bela e a Fera. Toca Celine Dion no fundo. Eu tava aqui só na Poker Face. Eu entendi referência. Ah, Celine Dion que canta a versão pop de Beauty and the Beast. Gente, tô chocado. Tem muita coisa que eu não sei de Disney. O que, que eu tô fazendo nesse podcast? Convidado. Convidado barra membro oficial. E sobre A Bela e a Fera. Que animação linda. Nossa, eu acho a história tão bonita da falando sobre que a da beleza interior tem que ser mais importante do que o que está por fora, da Bela aos poucos se interessar pelo fera. Por quem ele é, não por quem ele aparenta. Por mais que muita gente reclame, ficando pensando que se fala de um relacionamento abusivo, um pouco relacionar com síndrome de Estocolmo, porque ela realmente a Bela é a prisioneira dele. É, isso realmente. Só que, tipo, é uma coisa completamente diferente. Porque, enfim, nele realmente é uma alma atormentada, né? Literalmente. É, e, enfim, ela consegue ver através daquela camada de tormento e extrair isso, mas consegue acabar com a maldição que estava ali, né? É que as pessoas também têm que ter esse nível de discernimento pra não pegar e falar: ah, não, mas é um relacionamento abusivo. Você ensina pras mulheres que elas têm que tentar extrair o melhor do homem. Tipo, não interessa se o homem tá batendo nelas. Tipo, elas têm que tentar fazer ele se apaixonar, alguma coisa assim. Sabe? Não, tipo, era uma porra, uma maldição, sabe? Isso não se transmite pra vida real. E ela tava realmente. Não tava com nenhum interesse romântico pelo Fera. Ela só via nele como uma pessoa atormentada, que queria ajudar. Mas ainda continua adorando a zoeira de que ela se apaixonou por ele quando o Fera apresentou a biblioteca pra ela. Sim. Mas o interessante da Bella também é isso, tipo, enquanto a Ariel, ela começou a apresentar traços de personalidade, a Bella, pra mim, já é, tipo, a princesa perfeita, por assim dizer, porque ela é a mais humana de todas até agora, sabe? Porque ela tem todo o lance da família dela, do pai dela, porque ela se importa, ela é uma personagem forte, ela é inteligente, sabe? Ela... viciada em livros, como a gente. Isso, e ela que cura o príncipe, pra variar. Sim, ela que faz tudo. Ela que move mesmo a trama. Uhum. E os coadjuvantes também são maravilhosos. Eu gosto do candelabro, do relógio, eu gosto do Gaston, mesmo ele sendo canalha, mas eu acho ele divertidíssimo. E até a música tema dele é legal. Eu não lembro das músicas desse filme, infelizmente. Das músicas, eu lembro, além do Beauty and the Beast, que tinha mencionado, tem a música Bella, legal, que é a primeira música que toca no filme, que eu acho sensacional. Tem a música do Gaston, que eu acho legal, a música Be Our Guest, que eu acho incrivelmente foda. Ela é... você vê que não é pouca coisa, né? Boa. E eu gosto também da versão musical desse filme, porque tem o musical de A Bela e a Fera, que eu recomendo bastante. Eu acho que tem no YouTube a versão brasileira, quando tinha passado. E também vale lembrar que Bela e a Fera é a única animação da Disney mesmo, que foi indicado ao Oscar de melhor filme. É pra mostrar que realmente o filme não é pouca coisa. É uma animação foda. Só pra fechar, Bela e a Fera, animação da minha vida. É o que eu posso dizer pra todo mundo. Vale muito a pena. Revejam. E a próxima animação é Aladdin, que não é lá aquelas coisas, mas eu gosto muito de Aladdin. Essa também tem várias músicas que eu curto pra caramba. Eu não me lembro muito da história, mas eu lembro, é outro filme que eu lembro que eu gostava, sabe? Infelizmente, como essas coisas a gente viu tudo quando era criança, a gente não lembra muito. Sim, mas eu lembro. Eu gostava demais, eu gostava muito do gênio. Do gênio, do papagaio, que ele era muito mau caráter, mas eu gostava dele também. Eu não lembro o nome do personagem. Do papagaio Iago, ele se chama Iago. Do Aladdin, eu lembro muito bem da história, que tem o Aladdin, que é um garoto de rua, com seu amigo macaco chamado Abu. Não vou falar sobre a polêmica da fantasia de carnaval, mas vale uma menção honrosa aqui nesse podcast. Mas assim, tem os dois, eles roubam pra comer, eles são perseguidos. E aí, meio que ele conhece a princesa Jasmine, que ela tá toda revoltada, que ela não quer se casar por obrigação, ela quer se casar por amor. E ela dá uma fugida do palácio, conhece o Aladdin, e aí os guardas do palácio encontram ela, devolvem ela pro sultão e prendem o Aladdin. E aí o Jafar pega o Aladdin pra abrir o palácio. O palácio não, a caverna do tesouro, porque só o Aladdin, que é o diamante bruto, que podia pegar a lâmpada que tá lá dentro. E aí o Jafar engana o Aladdin, o Aladdin fica preso na caverna, e aí o Aladdin liberta o gênio. E aí vem a história dos três pedidos. É uma animação bem legal, as músicas são muito, muito divertidas. Acho que essa também não tem nenhuma música ruim. Eu gosto de O Mundo Ideal, eu gosto da música do Príncipe Ali, o Você Nunca Teve Uma Amiga Assim. Só música sensacional. Essa também eu recomendo bastante. Eu lembro vagamente da música do Gênio, que era muito boa também. Essa aí que você falou, essa última que você falou, Você Nunca Teve Um Amigo Assim? É, eu lembro bastante por causa do... que tinha uma certa parte que me lembrava assim, você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo. E aí eu ficava assim, me marcou. Nossa, que tenso. Você nunca teve amigo, você nunca teve amigo, você nunca teve amigo. Teve amigo assim. A próxima animação, que é O Rei Leão. Só de lembrar já começa a cair as lagriminhas. Que animação linda! Só de ouvir a abertura, eu já fico com o pelo arrepiado. Ah, minha mamãe, tirava. E essa daí só. Sério, quando vi. Eu vi o musical também do Rei Leão. Eu me emocionei muito. É muito, muito bom. O som musical e a animação é do mesmo nível. Se não me engano, tá passando aqui em São Paulo ainda. Eu não lembro em teatro, mas tava meio... Não, tava. Eu peguei um folheto no Museu da Caixa esses dias. E eu tava olhando ela. Tá em cartaz ainda, sim, em algum lugar. Só que tava... Não é por pouco tempo, mas tá. E só que tá meio caro. E eu não estou podendo no momento. Mas eu queria muito ir. Não, vale muito a pena. Sobre Rei Leão, acho que o pessoal sabe como é a história, que tem os dois irmãos, que é o Scar, que é o malvado, e tem o Mufasa, que é o rei bom, que tem o filho, que é o Simba, que foi prometido para ser o novo rei. E aí tem o momento bonito, que é do Mufasa falando sobre o Simba, sobre o ciclo da vida, que algum dia ele vai morrer e que o Simba vai ser o novo rei. E aí tem vários momentos bem interessantes, como a cena do ataque das hienas com o Simba filhote, a cena da debandada, que é aquilo, é de rasgar a alma. Aquilo é muito intenso para uma criança assistir. Aquilo marca também. Essa daí, o silêncio marca, já tinha. Não, marca, mas pois é. Tipo, eu não lembro. Você não lembra? Eu era Olha muito a heresia. Olha a heresia, que é a cena da morte do Mufasa. Essa sim é muito melhor que a cena da morte da mãe do Bamba. Aquilo é de rasgar o coração, porque o Simba tenta acordar de todo jeito o Mufasa, não consegue. Ele começa a chorar, pedir ajuda, não aparece ninguém, e aí ele deita na pata do pai. Aquilo é muito triste, e o Scar fica fazendo terrorismo psicológico, falando, você matou seu pai, e pede pro Simba fugir, porque ele pode ser caçado, alguma coisa do tipo. E uma curiosidade, sobre o Rei Leão, aconteceu algo meio Phoebe pra mim. Sabe o quê? Porque a Phoebe, eu não lembro no episódio de Friends, que ela fala assim que ela não assistia ao final de um negócio por causa que acabava e ela não sabia o final. Porque a mãe dela não queria que a Phoebe visse um filme triste na infância dela. Ah, e aí o que acontecia? Do Rei Leão, eu tinha um certo momento que a fita parava quando o Scar falava Simba, ela será de matar. Aí parava a fita. E aí fiquei anos sem saber o que é que acontecia. E aí, quando já tinha uns 10 anos, aí eu assisti o final. E aquilo marcou. Aquilo foi foda pra mim. Eu imagino. Quanto tempo você ficou sem saber o final? Fiquei acho que uns 4, 5 anos sem saber o final de O Rei Leão. 5 anos sem saber o final de um filme, meu Deus. É porque eu pensava que parava no momento que o Scar falava aquilo. E por isso que eu não entendia. Porque... Tadinho. Porque acabava aquele momento. E aí eu assisti, eu fiquei chocado. Aí descobri a existência do Timão e Pumba, que são maravilhosos. Os melhores pais adotivos de toda a não família tradicional brasileira. Nem africana. Nem mundial. Javali e um... Nossa, não acredito que deu branco. Suricato. É isso, um suricato criando um filhote de leão, se dando muito bem, melhor que muitas famílias. As hienas são hilárias, as músicas, sem palavras. Uma música mais foda que a outra, eu gosto de todas, todas sem exceção. Eu gosto de O Ciclo Sem Fim, eu gosto de Eu Quero Mais É Ser Rei, eu amo, amo... Hakuna Matata? Hakuna Matata nem tanto. Não? Não. Nossa. Eu amo de paixão a música do Scar, que é o Se Prepare, que é a melhor música de vilão da Disney já feita. Que música foda. Me arrepio só de ouvir. Hakuna Matata é uma música muito divertida. Eu gosto dela, mas eu já me enjoei, pra falar a verdade. Não sei se eu ficou era criança, porque eu, enfim, acabei não vendo muito Rei Leão, tanto quanto eu gostaria ou quanto eu deveria, mas Hakuna Matata foi a música que mais me marcou. É porque Hakuna Matata é uma música legal e uma música que marca. Mas só que eu gosto mais de O Ciclo Sem Fim e o Se Prepare, que são duas músicas que só de lembrar eu já fico arrepiado. Enfim, Rei Leão também é uma animação que amo de paixão. É uma animação foda. Se vocês não assistiram, Heresia. O Tennyson assistiu, mas aqui ele não lembra. Aí já dá pra perdoar um pouquinho. Mas sério, reveja. A próxima animação é Pocahontas. Muita gente fala mal, mas eu acho ele bacaninha. Mas é esse o problema, é bacaninha. É, bacaninho, isso aí não passa disso. Mas eu gosto também. Eu acho uma história até fofa, de uma certa maneira. Tem gente que pode pegar e falar, tipo... Ah, mas uma índia americana se apaixonando pelo... Inglês branco. E que no final eles não ficam juntos. Pois é. Mas eu acho interessante o modo como eles mostram a cultura nativa americana. É mais essa parte do filme que eu me interesso mais. A questão da magia, a questão da avó dela na árvore. Eu acho aquilo tão lindo, aquela imagem. E, enfim, essas coisas que mais me marcaram do filme. São as coisas que eu mais gosto mesmo. São essas coisas visuais do filme. É, o filme, visualmente falando, ele é bem feito, bem bonito. Mas ele não é impactante. Não é. Ele não tem nada muito marcante mesmo, não. Mas eu gosto dele. Eu gosto. E só tem uma música boa, que é o As Cores do Vento. Sim, ela é linda. Ela é bem bonitinha. A próxima animação é O Corcunda de Notre Dame. Que também muita gente não gosta, mas eu gosto. É incrível como é que a Disney tem cara de pau de fazer uma animação pesada, porque Corcunda de Notre Dame é muito pesada e um tanto quanto triste. É. Eu lembro que é uma das minhas favoritas também, mas, de novo, eu não lembro a história. Tipo, minha memória é péssima, péssima, péssima. Mas eu lembro que eu adorava Corcunda de Notre Dame e tinha, assim, umas cenas bem tensas, tipo, mostrava o inferno e tal. Tipo, puta que pariu. O Fogo do Inferno, que é a música de vilão, muito, muito bom. E as músicas desse filme são bem mais ou menos. Eu só recomendo mais a música de vilão. Ah, e também a música do Salve os Proscritos, da Esmeralda. Eu gosto. É uma música meio gospel, mas aqui ela é bem bonita. Que fala sobre o Corcunda de Notre Dame. É a história do Quasimodo, que é deformado, corcunda, que é o sineiro da Catedral de Notre Dame de Paris. E aí tem o Festival dos Tolos, que ele queria ir, mas o vilão, o Frollo, que ele não deixa. E, nossa, só de pensar no Frollo eu já fico me sentindo mal, porque é daqueles vilões que tem cara de que existe na vida real. Aqueles, tipo, juiz que não... que realmente não cumpre a justiça, é preconceituoso e tudo mais, por causa que ele representa um pouco da hipocrisia das pessoas, porque ele se diz todo santo, tal, mas ele nutre uma paixão proibida pela cigana Esmeralda. E aí vem a cena do fogo do inferno, que para mostrar a hipocrisia dele e a paixão proibida. É o tipo de vilão que dá mais medo pela sua tangibilidade, por ele ser mais real. Tipo, você consegue perceber ele no seu dia a dia. Ele é muito cruel. Ele era preconceituoso, ele queria matar todos os ciganos, chegando quase ao ponto de sediar toda a Paris só por estar atrás de uma cigana. Nossa. E é uma animação da Disney que eu assisti quando era criança. Né? O legal dessa fase da Disney, dos anos 90 até anos 2000, é essa apresentação de personagens, não de personagens femininas, não apenas de personagens femininas fortes, interessantes, mas de culturas completamente diferentes, né? Porque antigamente a gente estava muito preso nessa questão, na questão urbana, né, durante a década de 80 e 70, e também na questão dos reis e rainhas europeus. Só que aí, com a Pequena Sereia, a gente começa a estudar disso. A Bela e a Fera ainda tá um pouco... É algo meio francês, tá com pé nisso ainda. Só que a partir de Aladdin já fica completamente diferente, vai pra Arábia. Rei Leão é uma coisa que se passa na África. Pocahontas é o passado dos Estados Unidos, mostrando do ponto de vista de uma índia. Corcunda de Notre Dame se passa na Itália. Na verdade, na Itália não, em Paris, acabei de falar, em Paris. Puta, viajei completamente. Se passa em Paris, mas só que também mostra um pouco da cultura cigana. Tem as próximas animações que a gente vai falar, que é o Hércules, sobre a mitologia grega. E Mulan, que é sobre a parte, que é uma lenda chinesa. Sim. E só pra encerrar o Corcunda de Notre Dame, é uma animação que muita gente não gosta, mas eu gosto, mas ela é pesada e não indico pra assistir com crianças ao lado, que as crianças não vão entender porcaria nenhuma. Mas eu recomendo assistirem, eu acho bem bonito. O mundo é hostil, eu peço luz, eu peço sol. Desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso. E assim, virou ídolo. Oh, yeah. Bem feito. A próxima animação é Hércules, que é uma desonra à mitologia grega, mas é um filme super legal. Porque não tem nada a ver com a mitologia da história do Hércules. Quem é que vai querer ver que a era toda boazinha com o Hércules, e dá falar chamar o Hércules de meu filho, isso é um insulto. Mas vamos combinar, né? O que hoje em dia que respeita a mitologia grega? Sim, mas de Hércules também é bem divertido, e eu gosto das musas que cantam aquele estilo meio R&B. As musas são a melhor parte do filme. Saudades das musas. As músicas são muito, muito, muito boas. Que é a música de apresentação das musas, a música do Vencer Distâncias. Também gosto da música que a Meg canta, quando ela tá em dúvida se tá apaixonada pelo Hércules. Vale bem a pena, é muito legal o Hércules. Mesmo sendo uma desonra. Agora, eu não lembro se as musas do Hércules foram inspiradas nas musas de Pequena Loja de Horrores, ou se é o contrário, se as musas da Pequena Loja de Horrores foram inspiradas na musa de Hércules. Vai ser alguma coisa assim. Eu não lembro quem inspirou quem, porque eu realmente não sei nada de Pequena Loja de Horrores. Você nunca viu? Não. Nossa, é muito bom, você tem que ver. É muito bom mesmo, é muito divertido. E as músicas são maravilhosas. Agora a próxima animação é Mulan, que essa daí, as feministas, por que não? Qualquer mulher feminista ama de paixão e tem motivos, porque a Mulan salvou a China. Yeah. E essa daí também é uma das que tá no meu coração. Que animação fantástica. A guerreira que era considerada uma desonra, porque ela não era, entre aspas, não era boa pra casar. E aí ela surpreendeu todo mundo, mostrando assim que ela pode ser uma excelente soldado e salvar um país praticamente sozinha. E ainda por cima tem lá no meio as culturas das drag queens, não é? Lá no finalzinho. Nossa, não lembro desse finalzinho não. É, porque no final tem os soldados que também salvam a China vestido de mulher, não lembra? Não lembro de muita coisa, gente. Desculpa. Sério que você não lembra? Não lembro. Eu te falar, as coisas que eu mais lembro, tipo, de todas essas animações da Disney que a gente falou até agora, na verdade, são fruto de ter jogado... Meu Deus, de ter jogado Kingdom Hearts. É, eu lembro de Kingdom Hearts, que realmente eu... Juntou um monte de coisa da Disney. Também vale a indicação o jogo. Ele é bom, Kingdom Hearts. Sim! É maravilhoso. Tipo, é meio chato. Eu, pelo menos, gosto de RPG. Então, todas aquelas negócios de ficar mexendo no inventário e tal, eu acho muito chato. Eu gosto mais pra ação. Só que toda a... O modo como eles interligam a história da Disney, de todos os contos da Disney, é muito divertido. Sabe, é bem legal de ver tudo isso juntado no mesmo universo, ou multiverso, mas whatever. Enfim, é bem divertido. É, esse daí vale a pena, o Kingdom Hearts. E também vale a pena Mulan. Sim. A heroína que salvou a China. As músicas do filme também são boas. Tem música em Mulan? Tem. Gente! Tem. A música da preparação, a música dela de treinar os soldados. Essas são músicas que foram bem legais, que eu gosto pra caramba. A música que eles estão indo marchar também é boa, é muito bom. E essa daí é um filme que a heroína... Essa daí tem que falar, a protagonista é uma heroína fantástica. Ela Sim. faz tudo. Ela... Como até o imperador disse, ela roubou a armadura do pai dela, fugiu de casa, fingiu ser um soldado, enganou o oficial comandante, desonrou o exército, destruiu o palácio do imperador e salvou a vida da China. Boom. Fireworks, literalmente, porque fireworks Sim. são da China. Yeah. Sim. E falando de fireworks, lembrei de Mushu, que é sensacional também. Que é um coadjuvante que eu gosto, aquele dragão canalha. O dragãozinho, sim. Eu lembro. Ele tinha uma música também, né? É que sim, lógico que ele tinha uma música. Não? Não, o dragão não lembro. Acho que ele tinha assim uma música. De música, sabe o que eu lembrei também? Que tem o Reflexo, que é uma música que a Mulan canta quando ela tá melancólica, que foi uma das primeiras músicas da Christina Aguilera. Você jura? É, uma das primeiras músicas da Christina Aguilera foi a versão pop de Reflection. Que massa! Que tá no primeiro álbum dela. E eu lembro também do filme ter algumas músicas do Sandy Jr. Menino! Viu? Mais motivos pra vocês assistirem Mulan. Reverem. Sandy Jr. É verdade. Né? Sim, eu gosto de Sandy Jr. Isso é um motivo bom. Sabia que ia ser assim. stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. E a próxima, que pra mim seria a última animação boa dos anos 90 da Disney, é Tarzan. Eu gosto das músicas de Tarzan, as músicas. É, na verdade é a única animação, a última animação dos anos 90, né? Ou seja, todas as dos anos 90 foram boas. É! Enfim. Falar que Tarzan, a coisa que eu mais gosto de Tarzan, na verdade, era a... Não era Tarzan, não era... Quer dizer, a Jane era legal. Também era uma boa protagonista. Mas eu gostava muito da macaca. Que eu não lembro o nome mais. Ia falar que era Chita, mas só que não deve ser Chita. Nessa animação não deve ser. A macaca amiga do Tarzan. Sim, ela era muito, muito divertida. Eu vou ver qual é o nome dela. Que... Terk. Nossa, realmente eu vou lembrar desse nome. Terk. Porque eu tô vendo pela Wikipedia, essa fonte maravilhosa. Gente. E da animação, das músicas, eu gosto muito da versão do Phil Collins de You Will Be My Heart, que é uma música bem bonita. Sim. É, o que a gente pode falar sobre Tarzan, né? You Will Be My Heart é uma animação só legalzinha. O que você ia falar? Não, é mais uma mais um dos desenhos da Disney que rendeu uma boa animação pra TV. Ah, sim, a animação de Tarzan também é legal. Era meio divertida. Ah, esqueci de falar que o Hércules também teve a animação pra TV. Hércules teve animação, o Rei Leão teve o desenho do Timão e Pumba também. Aladdin não teve, se teve, acho que teve. Pocahontas teve, Aladdin não, teve. Pocahontas teve uma continuação. Teve uma continuação? Teve uma continuação. Gente. Nessa época também, vale lembrar, nos anos 90, tivemos várias continuações que lá saíram em fita cassete. Por exemplo, Pequena Sereia, teve a Pequena Sereia 2, pior, que teve a Melody. Teve 2 e 3 ainda, né? Teve o 3, que é um prequel que é chatíssimo. Eu não gosto de Pequena Sereia 3, enquanto Pequena Sereia 2 eu acho divertido. Bela e a Fera teve, entre aspas, um especial de Natal. Aladdin teve o Retorno de Jafar e o Aladdin e os 40 Ladrões, que eu acho eles divertidinhos. Rei Leão teve o Rei Leão 2, que eu acho ok. Muita gente não gosta, mas eu gosto. E tem o Rei Leão 3, que é centrado na história do Timão e Pumba. Pocahontas teve continuação. Corcunda de Notre Dame teve continuação, uma continuação ruim. Hércules teve continuação, não, continuação não, teve a série animada. Mulan teve continuação, mas eu também não lembro de nada da continuação de Mulan. E o Tarzan teve a série animada. O Tarzan teve também um filme, não lembro se ele saiu pra fita cassete, sei lá o quê, que foi do... tipo, mostrava ele criança. Sim, eu lembro que existia isso. Agora chegamos aos anos 2000, e que nada mais pra falar sobre Fantasia 2000, sendo que a gente não sabe nada de Fantasia, quanto mais de Fantasia 2000. Pois é, acho que foi só uma sequência. É, uma sequência meio estranha. Gente, tô chocado. Enfim, eu achava que era, como é que fala? Não uma regravação, mas sabe quando pega e melhora a qualidade do filme? Então, achei que tivessem pegado e melhorado a qualidade do filme daquela época pra, sabe, pegar e não... pra pegar e trazer ele de volta à tona, sabe? Remostrar a origem da Disney, alguma coisa assim. Fantasia 2000, eu só lembro da cena do Papo Donut fazendo o Noé. Mas é só isso que eu lembro de Fantasia 2000. Também, assim como Fantasia... o original, ele é um monte de historinha curta com muita música clássica ao fundo. A próxima animação é Dinossauro, que é a primeira animação da Disney em 3D, que eu não gostei, particularmente eu não gostei. Eu nunca ouvi falar. Dinossauro, eu só lembro deles tentando encontrar um lugar pra ficarem, Nossa, lembro pouquíssima coisa. Essa daí a gente pode pular, né? Porque são duas pessoas que não lembram de nada que aconteceu no filme Dinossauros. Eu só sei que... Eu nem sabia da existência. Eu sabia, porque eu assisti esse filme e eu não lembro de absolutamente nada. A próxima animação, essa eu lembro bastante bem. A Nova Onda do Imperador. Essa era bem divertida. Essa dá pra rir. Essa é engraçada. Sim, muito. Era muito bom. A história de Imperador que se torna uma lhama por causa de uma maldição. Muito divertida. Com a vilã mais legal junto com o seu assistente, entre aspas, malvado, mais legal também. Sim, era tudo muito bom. E até a dublagem é boa. Olha só, quem dubla a Isma é a Marieta Severo e o Kronk é o Guilherme Briggs. Ah, mas todas as dublagens da Disney não tem o que reclamar. Ah, não, vou falar. Vai chegar um momento que eu vou reclamar da dublagem da Disney brasileira. Ah, mas, a gente sabe qual que é. Eu acabei de me lembrar, pois é. É, a dublagem de A Nova Onda do Imperador é boa. É uma que tá bem acertada e... A história do Cusco sendo uma lhama. É, tô sendo meio vago porque realmente faz tempo que eu não vejo. Mas é uma animação bem engraçada por conta dos seus personagens, que são igualmente hilários. E muito carismáticos. Isma sensacional, o Cusco é legal. O Kronk é engraçadíssimo, por causa que ele é o típico do assistente atrapalhado, que funciona. É muito divertido. Agora vamos para Atlantis, o Reino Perdido, que acho que só assisti umas duas vezes na minha vida, mas ao contrário das outras animações que, por exemplo, enquanto eu não fiquei menos interessado de saber sobre a história do Rei Arthur, essa daqui eu fiquei bem empolgado com a história de Atlântida, que eu acho bem interessante e a animação é bem legal. Sim, eu acho a arte da animação muito bonita. Tem o uso da cor azul, uma iluminação muito boa, muito, assim, diferente, que eu nunca tinha visto antes. Eu acho muito interessante essa animação. Eu acho que ela acabou não fazendo tanto sucesso, não tenho certeza, mas, sei lá, acho que tanto por não ouvir muito dela, eu acho que ela fez muito sucesso, mas eu gostava muito dela. Sim, e tem também uma princesa, que é a princesa Kida, que eu acho ela é bem forte, ela não é daquelas princesas sem graça. Mas aqui esse é o probleminha, que eu não lembro de muita coisa sobre Atlantis, o Reino Perdido. Mas essa daí eu vou ter que rever. Eu vou rever em algum momento na minha vida. Eu acho que a história, ela não é tão boa. O enredo é meio fraco. É clichêzento, mas não sei, acho que a animação em si, ela é tão, tão visualmente boa que acho que vale a pena por causa disso. A próxima animação é Lilo e Stitch, que essa daí tem umas historinhas que são bem interessantes pra contar. Eu lembro dos trailers de Lilo e Stitch, que ficava assim, tinha... A Ariel cantando e de repente aparecia o Stitch pra atrapalhar. Sim, tinha era magnífico. Eu lembro. Tinha a cena do... Que ia começar o mundo ideal do Aladdin e aí o Stitch atrapalhava. Eu lembro dessas... Os teasers ficava pensando que vai ser uma zoeira com as animações legais da Disney. Mas acabou nem sendo. Acabou não sendo, mas seria muito bom se fosse, né? Fala sério. Sim. Mas isso não desmerece em nada, porque Lilo e Stitch é uma história bem bonitinha. Sim, essa eu lembro, ela era muito linda. A Lilo, ela perde os pais, ela acaba morando só com o irmão. Mas assim, ela não se deixa bater. E é interessante que a Lilo é uma criança tão forte e animada, sabe? Nossa, é tão linda a história. Ela não se deixa por levar, ela sofre bullying, mas ela rebate o bullying. Sim! Ela, desse filme que surgiu uma das melhores coisas, que é sobre o Ohana, que Ohana quer dizer família. E família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. É muito, muito bonitinho essa mensagem que o filme passa, que é ele sempre eles têm que ficar unidos como uma família. E o Stitch, que é um prisioneiro espacial, que é uma experiência errada de um cientista maluco, que acabou indo pra Terra, e a Lilo acabou adotando como se fosse um animalzinho de estimação. E é com o passar do... Mas ele, na verdade, é uma arma de combate muito perigosa. Ah, é verdade. E aí, com o passar do tempo, e o Stitch começa a ser bonzinho e tal. É uma animação muito bonitinha. Porque a Lilo visual... pega e ensina pra ele, né, as coisas boas. E, enquanto isso, tem a história da irmã da Lilo, que é bem dramática, por causa que ela... perdeu o emprego e vem o cara da assistência social que diz que se ela tem que arranjar um emprego, senão ela perde a guarda da irmã. A irmã dela tem um namorado, né? Sim, no finalzinho do filme acaba tendo um namorado. Uma coisa bem legal do filme é a trilha sonora recheada de Elvis. Sim, porque a Lilo adora Elvis, isso é magnífico. Uma coisa legal também de Lilo Stitch é que rendeu uma animação muito boa, que eles tinham que resgatar uma penca de outros alienígenas que nem o Stitch, que iam caindo na Terra aos poucos, o que tinham caído e tal, eles tinham que caçar. É, eu lembro dessa animação. Sim, era muito divertido, porque tipo, o que eles faziam era pegar o alienígena, tipo, que todos eles eram um tipo de arma letal de combate, né? É, eles tinham que pegar todos os alienígenas e a Lilo pegava e usava utilizava eles como alguma função. Eu lembro que tinha um que era usado no salão de cabeleireiro, sabe? É, ela pegava e adaptava ele de alguma maneira, adaptava o poder deles pra uma coisa normal da cidade. Eu achava isso muito criativo. E todos eles eram organizados com números, mas a Lilo pegava e dava nome pra cada um deles. Eu achava muito bonitinho. Sim, eu gostava da continuação. Essa também tem continuações que valem a pena. A próxima animação é Planeta de Tesouro, que é a adaptação da Disney da Ilha do Tesouro. Que já não achava a história lá aquelas coisas, e a animação também não é lá aquelas coisinhas também não. Eu lembro que eu achava legal, mas eu acabei só vendo uma vez. Mas eu acho a adaptação que eles fizeram interessante. Isso é isso que eu sei falar também, porque eu não lembro muita coisa também. Também, essa a gente pula. Próxima é Irmão Urso, que eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Sim, sim, sim. A primeira é linda, linda. Linda também, assim como no Tarzan, também tem músicas do Phil Collins na trilha sonora. E, nossa, é uma história bem bonita sobre... É bem aquele tipo jornada do herói, que tem o irmão, que tem... Essa daí não tem cara de que parece que é uma lenda contada de eras em eras, daquelas... de tribo americana. Sim, parece. Sim, sim. Justamente resgata isso também. É como se fosse, de uma certa maneira, o Pocahontas 2.0. O Pocahontas que deu mais certo. Porque ele pega e resgata também essa cultura indígena americana. Mas fez muito mais sucesso. E é realmente muito mais divertido e marcante do que Pocahontas. E é uma história que não tem romance de nenhuma maneira. É só o relacionamento dos irmãos. É também mais ou menos que Frozen é hoje em dia. Foi o primeiro projeto de Frozen, se você for pensar. É, porque tem a história do... Tem um irmão que é morto num ataque de ursos. E aí um deles, ele tenta matar a ursa que matou o irmão dele. Ele mata e tal. E aí vem um espírito que transforma ele em urso. E aí ele tenta de todo jeito reverter esse pedido, essa transformação. E aí ele conhece o Koda, que é um filhote de urso, que era o filhinho da ursa que ele matou. Mas isso a gente só vai saber lá quando já está chegando no final. Aí conta a história deles, como é que a amizade deles virou algo como se fosse uma irmandade. É uma animação bem bonita. E aí no final tem aquela mensagem de que é a história de um moço que se transformou em homem ao se transformar em urso. Essa daí é um filme bem bonito. A próxima animação é o Nem que a Vaca Tussa. Eu adoro esse nome. Eu só lembro bem por cima da história, que é, de uma fazenda que ia ser fechada, que depois os animais estavam tentando fazer a todo custo deixar ela aberta. Mas não lembro de mais nada. Eu também não. Eu lembro que tinha dubladoras famosas, tipo, tinha atrizes dublando. As três vacas principais eram dubladas por três atrizes globais. Não lembro quais eram, mas eu sei que a dublagem era boa. Era... A que tá aqui é a Cláudia Rodrigues, Fernanda Montenegro e a Isabela Garcia. Isso. E tinha algum ladrão e tal. A história se passa no meio que no Velho Oeste. E eles acabam conseguindo salvar a fazenda com dinheiro que esse ladrão já roubado. Sei lá, alguma coisa meio assim. É uma história divertida, nada muito especial. É uma... A animação, assim, a arte foge um pouco do padrão Disney. Mas é uma animação divertidinha. É, só é isso, é divertidinha. A próxima é o Galinho Chicken Little. Eu detesto essa animação, eu detesto. Sério, eu adoro o Galinho Chicken Little. Mas eu não fazia a mínima ideia que era da Disney. Era da Disney também. Eu achava que era da DreamWorks ou alguma coisa assim. Isso é pra você ver o nível dessa animação. Pois a gente tá comparando com Disney. DreamWorks, porque é a história do Chicken Little, que ele acha que o céu está caindo. É só isso que eu posso lembrar e falar. Não, eu lembro que ele sofria bullying na escola, porque ele era um galinho cabeçudo, de óculos e tal. É, com um amigo dele era um porco, muito gordo, gigante. E uma amiga dele que era uma gansa, acho que era gansa que ela era, sei lá. Enfim, continuando, esse negócio do céu tá caindo é porque ele, quando pequeno, uma noz caiu na cabeça dele... E ele entrou em pânico e começou a gritar que o sol tava caindo, e ele ficou estigmatizado por causa disso. Aí quando ele cresce um pouco mais, não faço uma ideia quantos anos ele tem no filme, mas enfim, o céu realmente começa a cair, mas é porque na verdade alienígenas estão invadindo a Terra. Eu acho bem interessante, na verdade. É uma coisa que faz completamente da Disney, tipo, tanto que eu não faço a mínima ideia que pudesse ser da Disney, mas eu acho uma animação divertida de ver. Próxima, que também em 3D, é A Família do Futuro. Que eu acho razoavelmente legalzinha. Mas esse é o problema, é razoável. Eu também acho razoável. Eu nunca vi o filme inteiro, na verdade, pra poder falar alguma coisa. Mas eu só vi, tipo, partes assim na TV, quando calhava de eu assistir TV e de tá passando. Ou que seja, muito raro. E é isso. É o que a gente pode falar de Família do Futuro. É bem okzão, ninguém assistiu inteiro, mas vai. A próxima é Bolt Supercão, que eu não lembro de nada. Essa eu não assisti. Eu assisti, eu acho divertidinho, mas também acho que tipo, não é nada de destaque no universo Disney. É a do cão que acha que é um super-herói de verdade por causa da série dele. Ah, não é tão... Meu Deus, que animação foda. É, não, tipo, o pretexto até é interessante, se a gente for pensar, tipo, como animação, né? É um pretexto interessante, mas o desenrolar dele não tem nada que pegue e marque a gente, que fique na memória. E é isso. A próxima é aí, depois de algum tempo, finalmente uma animação que realmente dá pra chamar atenção, que é A Princesa e o Sapo, a primeira princesa negra da Disney. Sim, eu não vi esse filme até hoje. Eu vi umas 3 vezes e... Olha! Não é... É, essa daí eu posso falar um pouquinho mais. Ela é bem interessante no quesito da parte de cultura negra, por causa... Que mostra um pouco de jazz, coisa de Nova Orleans. Ela é, assim, dessa parte de musical, ela é muito boa. Legal. Também fala um pouco de voodoo, por causa que, por mais que voodoo é pra Jacu, como já disse no Natal, tem a... Essa daí, eu não lembro se a princesa sofre uma maldição de voodoo ou coisa do tipo. Não seria o sapo? De um que transforma tanto o príncipe que tava chegando na cidade, quanto ela, que é a princesa, a Diana. A Diana não é princesa, desculpa, esqueci. Que transforma ele em sapos. E aí tem a jornada pra eles tentar voltar a ser sapo. É, ser sapo não, pra voltar a ser humano e tal. Ela se torna sapo também? Ela se torna sapo. Ah, não sabia não. Sim, ela se torna. É, é uma animação bem legal, mas ela infelizmente não chama tanta atenção. E ela é bacana por voltar às origens de fazer filme 2D. Sim, sim. É uma animação 2D bonita. Pode entrar. Não perca tempo em outro lugar. Se quiser o bom da vida, aproveitar. Vem pra Nova Orleans. Tantos dias olhando das janelas. A próxima também é uma outra princesa Disney, que é o Enrolados, que isso sim é, uma, é a adaptação de Rapunzel. E que é aquela dublagem péssima que você tinha comentado. Sim, ninguém merece Luciano Huck dublando príncipe só pra fazer a piada do nariz. É porque o Luciano Huck, ele nem, tipo, nem atuação, né, ele não sabe fazer pra poder estar tá fazendo uma... O que é? Um trabalho de dublagem. Porque a dublagem, querendo ou não, é uma atuação também, né? Então, colocar um ator pra fazer dublagem ainda dá pra pegar e, tipo, um ator sair bem dublando. Agora, pegar um apresentador ou qualquer outra coisa pra dublar, assim, sem nenhum treinamento prévio, sinceramente. Fica bem fraquinho. Mas vamos falar sobre a história de Enrolados, que é a história de Rapunzel. É uma história bem interessante. Eu acho que é uma animação bem engraçada, divertida e muito bonita na questão técnica. Ela dava pra ver que a Disney investiu bastante dinheiro pra fazer o filme. É legal que o... Isso só vi pelo trailer, na verdade, mas é legal que o cabelo dela é bem... Bom, é literalmente vivo, né? O cabelo dela parece meio senciente, pelo pouco que eu vi, mas é, ele tem um movimento muito bom, né? Uma coisa que eles se dedicaram muito foi com esse cabelo dela, que não é uma das partes mais importantes do filme, né? Sim, o cabelo dela que cresce toda vez que canta uma música. E esse cabelo tem meio que uns, entre aspas, poderes mágicos para que ajuda a vilã do filme a ser mais jovem. Por isso que, assim, toda vez que canta uma certa música, o cabelo dela cresce, brilha e a pessoa fica curada. E acho que é só isso que eu posso que eu lembro de Enrolados, que é uma animação bem divertida com umas músicas bem igualmente divertidas. É, eu infelizmente não tive chance de ver até hoje. Está numa lista enorme minha que eu tenho de filmes pra ver. Sim. Ah, essa eu vi no cinema. O próximo é o Winnie the Pooh, que é mais uma animação 2D sobre o ursinho Pooh. Vou falar bem rapidinho. Essa eu assisti, mas só assisti uma vez e... Não ela é aquelas coisas, mas é bonitinho, mas, e ele é bem infantil, bem pra criancinha mesmo. Eu só gosto por conta disso daí, ele é bem... Simples, é uma animação simplesinha. Uhum. É o arroz com feijão, assim, básico, né? Ah, esse daí que eu posso falar sobre o Winnie the Pooh. Próximo é Detona Ralph, que eu acho muito legal. Sim! Que é uma ótima homenagem aos videogames dos anos 80. Com um anti-herói mais divertido, que é o Ralph. Sim, que ele foi sempre estigmatizado como sendo vilão e tal. É que na verdade ele, tipo, ele é colocado como anti-herói, mas mais porque ele no jogo ele tem o papel de vilão, né? Eu não lembro o jogo que ele participava originalmente, mas ele... Félix alguma coisa. Aham, é que tipo, o Félix no caso era um construtor e tal, e ele tinha que pegar, enquanto o Ralph era quem detonava o prédio. E o Félix era o herói do jogo, o Ralph era o vilão, mas na verdade, quando o jogo acabava, pra dizer quando o fliperama fechava, todos eles iam descansar, E na verdade, eles eram apenas, tipo, seres que estavam no mesmo universo de todos os outros jogos de videogame. Inclusive, os vilões, eles... isso a gente vê no trailer. Eles participavam de umas reuniões, uma espécie de reuniões de AA dos vilões. Tipo, pra eles poderem fazer uma terapia e se recuperar. Porque, querendo ou não, tipo, no filme, pelo menos, os vilões, eles eram vilões apenas por um cargo. Mas ficavam, acabavam sendo estigmatizados e excluídos. Etc e tal. É uma visão bem interessante. E a interação dele com a coadjuvante, que eu não lembro agora, mas é de um jogo de corrida de doces, muito, muito bonitinho e divertido. É muito, tipo, a interação dos dois é muito boa. É, eu adoro aquelas partes da corrida doce com a Penelope. E eu gosto também do lema que eles falam, esses vilões, que é o sou mal, isso é bom, nunca serei bom, e isso não é mal, não quero ser ninguém além de mim. Que ele fala isso no momento mais crítico do filme. É muito legal. Eu gosto também da música que toca no final do filme, que é When Can I See You Again, do Wall City. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. E a próxima, que é um filme que ninguém nunca ouviu a música ter. Ninguém, que é não. Frozen, que não. Que ninguém enjoou, não foi nem a My Heart Will Go On dos anos de 2010. Que é Frozen. Melhor definição. É a nova My Heart Will Go On, a música que ninguém aguenta mais ouvir, mas mesmo todo mundo gostando, que é Let It Go. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Vai tocar aí no fundo várias vezes essa música. O que você tem a dizer sobre Frozen? Uma aventura congelante? Ai, o que se dizer de Frozen? É tanta... Tipo, não tem como, né, não dizer de Frozen. A única coisa ruim mesmo foi o looping gerado pelo vício incessante das pessoas nesse filme. Mas é um filme muito... bom, mesmo, que além de apresentar duas protagonistas femininas fortes, tem aquele negócio de brincar com o estereótipo de príncipe, princesa e romance, né, além de ter uma, tipo, dos efeitos serem maravilhosos e tal, é uma história muito divertida, tipo, sei lá, fala qualquer coisa boa de Frozen, chovendo molhado que vai acabar congelando porque todo mundo já sabe, né? Sim, que Frozen, o amor, a história de amor não é entre o príncipe e a princesa, é entre as duas irmãs, que o amor de irmãs entre elas é o que supera tudo. E acho isso tão bonito e foi desenvolvido de uma forma muito bacana. Sim, sim. O interessante é justamente isso, o amor que salva, tipo, aquele negócio, o beijo de amor verdadeiro é o beijo de amor, no caso, o amor fraterno entre duas irmãs. É uma coisa muito linda. É muito bonitinho. E essa é a animação da Disney que teve a maior bilheteria. A primeira animação da Disney que teve mais de $1 bilhão. Antes dela era o Rei Leão. O Rei Leão tinha quase 900 milhões. Que também é outra animação que não foca em questão de romance, que é muito boa. Sim. É, sim, isso daí. As músicas de Frozen... Além de Let It Go, existe também Você Quer Brincar na Neve, que também ninguém aguenta mais. Tem No Verão, que é a música cantada pelo Olaf, que foi muito bem dublado pelo Fábio Porchat. Acho que eu não cheguei a ver dublado. The cold never bothered me anyway. E a próxima, e a última animação, pelo menos lançada até o momento da gravação, é a Operação Big Hero, ou Big Hero 6. Sob Operação Big Hero, é a primeira animação Disney em parceria com a Marvel. É a única coisa que eu posso lembrar, porque eu não vi esse filme. Olha, heresia. Eu também não. Eu só lembro que eu gostei dos trailers que eu assisti, que por causa do... E eu gosto do Baymax, aquele robô inflável, bonitinho, fofo. Também gosto do Baymax, mas eu também não tenho o que falar do filme. É, ganhou o Oscar de melhor animação, que nem Frozen também ganhou. E os próximos lançamentos tem o Zootopia, que vai lançar daqui a pouco tempo. Menos de um mês. Já. Vai ser... Qual que é a sua expectativa para Zootopia? Minha expectativa é... mediana, porque assim, eu achei o trailer até divertido, mas não é um filme que, véio, meu Deus, que animação maravilhosa, mas é uma animação que tô interessado em ver, por causa dos animais se portando como gente. Eu acho que vai ser bem interessante, eu tô com expectativa alta pra esse filme. É, por causa dos trailers que ele teve. Tem um trailer, não sei se você viu, deve ter visto, mas enfim, de uma preguiça sendo representada como um servidor público, que tipo, é uma coisa magnífica, além da crítica social, mas também por causa da piada feita. Sim, eu gosto desse trailer. Uhum. Assim, eu ri quando assisti e tal, eu acho bem divertido. É questão de que eu não tô tão ansioso mesmo. Eu acho que eu tô meio... Mas deve ser bom. Ansioso. Não ansioso, mas acho que eu tô meio, tipo, esperando um pouco. Porque eu me identifiquei um pouco com a Lebre, personagem principal. Porque, tipo, ela sendo Lebre, ela é rápida e tal, ansiosa, então eu também sou ansioso. Eu acho que eu me relaciono um pouco com ela por causa disso já por aí. Mas enfim. Ah, entendi. Eu acho que vai ser um bom filme, eu acho que pode pegar e surpreender. Enfim, veremos. Ah, uma animação que vai sair no final do ano da Disney, que é o Moana, que é a primeira princesa da Polinésia. É a única informação que eu consigo dizer bem. É uma coisa... Tipo, é que é a primeira princesa mesmo, né? Porque a gente já teve a Lilo, que é da Havaí, tal, que não é Polinésia, mas enfim. Aí, mas o interessante da Moana é que ela... Diferente da Lilo, vai realmente mostrar a cultura Polinésia, né? Isso vai ser interessante. Tem aqui o Gigantic, que eu não sei como vai ser essa história. Realmente eu não sei nada. E as continuações de Frozen e o Detona Ralph. Que não estou ansioso com nenhuma das duas continuações, pra falar a verdade. Porque o histórico de continuação da Disney não ajuda muito. Pois é. Frozen eu também não tô esperando nada. Mas agora Detona Ralph, que eu tô sabendo agora, na verdade, que vai ter uma continuação. Eu acho que pode ser interessante. Pode ser interessante se eles pegarem, tipo, arranjarem uma história legal. Frozen, mesmo que peguem uma história legal, acho que a surpresa que foi o primeiro filme não vai se manter nessa continuação. E é triste, porque realmente Frozen, o que surpreendeu foi ter uma música tema que é forte e ter um final que não é tão óbvio. Sim, eu acho difícil eles pegarem e fazerem algo diferente com essa continuação agora. E acabou, gente. Já não... Por hora a gente não temos tantas animações da Disney pra comentar. Eu acho que esse podcast vai ser um pouquinho longo, né? Um pouquinho, né? Imagina, só 3 horas pra editar. Ah, imagina, é eu que vou editar e vamos ver se vai sair bem. Meus pêsames. Vamos ver se vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tennyson, algumas palavras de despedida? Bom, é hora de fazer jabá? É isso? Sim! Yeah! Então, vocês podem... Nossa, eu não acredito, meu primeiro jabá, que emoção. Então, vocês podem me seguir no Facebook e no Twitter. Só procurar Tennyson ou Tennyson Jr. ou Tennyson JR, vocês vão me achar. E também acompanhem meus textos, por favor, por favorzinho, no Medium, www.medium.com/1-tênis-qualquer, tênis com acento circunflexo, porque o Medium permite. E qualquer coisa, o link vai estar no post, eu espero. Sim. Se já não tiver muita coisa, pro coitado do Alex colocar. Não. Né? Que isso. E... é isso. Bem, esse daí também é um dos meus primeiros jabás da vida. Bom. Bom. E vocês podem me encontrar pelo Facebook também, digitando Alex Tavares, ou Lequiz, como alguns falam meio estranho também. Lequiz. E sim, Lequiz. E também leiam os meus pouquíssimos posts sobre séries no meu blog. Este não é um blog de reviews. Ou será que é? Ou deve ser, não sei. Às vezes não tem, às vezes não tem. Que eu apelido como Então Eu Assisti. E acho que é isso. Beijos, abraços, obrigado por tudo e tchau. Tchau. Salagadoola, metricaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Arriba! Oi! Então, eu tava viajando aqui. Eu tava viajando no meu tapete mágico. Foi pro mundo ideal. Sim. Toma picarafa fatal. Estou só, vou dominar esta porra. Então, agora. Tá me ouvindo? Oi. Agora? Agora está. Ah, deve ser porque eu apertei o botão de mudo. Bum! Parabéns! Eu achei que eu tivesse apertado o meu sem querer. Menina, vou te dar calho peru. Te ponho o pipi do jeito sensual. Te ponho o pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa. Toma... Nossa, um delay vagabundo. Tá um delay foda, ok. Vamos. Voltando, nossa, tá um delay foda. Nossa. Então, eu acho que eu já disse. Pera, calma. Eu detesto tudo que é relacionado a Robin Hood. Olha, depois eu te indico uma coisa em off que talvez você goste sobre Robin Hood. O quê? É Robin Hood. H-O-O-G. Não sei se você já viu. H-O-O-G? Eu vou procurar. Então, é um quadrinho italiano. Eu não... Ah, tá. Tá. Divertido. Bacana.